Chama uma religião, uma filosofia de vida. Entende? A Jurema é a religião, talvez, incluindo a Umbanda, que mais estão próximas do ser humano. Entendeu, moço? Jurema é uma ciência fina. Muito bem. A gente vai fazer aqui um diálogo com os espíritos, um pouco diferente, com o espírito que trabalha na Jurema. Qual que é o seu nome? O meu nome é Henrique. Tá certo. Henrique Yoshiri. Yoshiri. Tá bom. Ah, é o mestre, o senhor é o mestre juremeiro? Sim. Tá certo. E o senhor trabalha... Qual que é o mestre que a gente vai conversar aqui agora? Vamos conversar com o senhor Manuel da Almeida. Uhum. Uma entidade muito conhecida no Brasil, muito querida, mas que nasceu em Portugal e foi à procura de vida melhor para as terras do Cruzeiro. Tá certo. Neste caso, o Brasil. Claro. E há quanto tempo ele trabalha através da sua mediunidade? Sensivelmente, 3 anos e meio, 4. Aham. 3 anos e meio, 4. Entendi. Tá certo, então. Na hora que o senhor tiver, quiser chamá-lo, a gente já começa o trabalho. Tá bom. Por gentileza, muito obrigado. Uma filha da casa vai cantar. Uhum. Começa a filha. E seu Manuel da Almeida, vamos trabalhar. Que eu cheguei agora, vamos trabalhar. E seu Manuel da Almeida, vamos trabalhar. Que eu cheguei agora, vamos trabalhar. Com pé na mesa, vamos trabalhar. De fora vamos trabalhar, com o pé na mesa vamos trabalhar, e outro de fora vamos trabalhar. E seu Manuel da Almeida, vamos trabalhar, eu cheguei agora, vamos trabalhar. Seu Manuel da Almeida, vamos trabalhar. Salva a Jurema Sagrada. Para sempre seja louvada. Salva a Jurema Sagrada. Para sempre seja louvada. Salve Deus. Maior que Deus não há, só Deus e mais ninguém. Isso. Devagarinho todo mundo aprende as coisas. Assim. Graças a Deus. É uma satisfação enorme, mestre. Falar satisfação é minha. Falar com o senhor novamente. Porque quando a gente fala com o espírito mais que uma vez, é sinal que a gente gosta. É mesmo. Mas, sim. Da minha parte, é igual gosto. Estou falando segunda vez com vós. Isso. Porque vós é merecedor daquilo que faz. É merecedor e eu lhe louvo pelo aquele que faz, que dá voz a todos os espíritos, independentemente do seu credo e até da sua raça. Oh. Entendeu? Graças a Deus. Ô mestre, o que é a Jurema Sagrada? Jurema Sagrada, meu filho. Olha, meu filho, a Jurema Sagrada é uma coisa tão importante na vida desse planeta. Porque a Jurema Sagrada, ela é aquela que sustenta as folhas, das quais os orixá necessitam. Porque nós, mestres, nós conhecemos todas as folhas e damos segurança aos orixás para que eles trabalhem sobre as folhas que a gente conhece. Se não houvesse jurema, até podia talvez nem existir o orixá. Porque duas coisas que existem, elas comungam como uma só. Comungam como uma só? Como uma só. E se levam a padrões de energia totalmente diferentes daquilo que possa estar na cabeça do homem. Entendeu, moço? Geralmente é uma coisa muito do coração, muito chegada no povo. Porque a jurema, ela fala a voz do povo, ela aceita a dor do povo. A jurema é assim. Tem tanto de íntima, como também tem de chegar para lá um pouquinho. Entendeu? Porque o mestre que não põe seu discípulo no lugar, nem é mestre, nem tem discípulo. Entendeu? Bem assim. Sim. Jurema é uma religião, uma filosofia de vida. O sacerdócio da jurema é uma coisa tão intensa na vida do juremeiro, naquele que efetivamente tem todos os preceitos e os fundamentos que a jurema exige. Então esse daí que tem essas coisas, ele não para de trabalhar. Porque todos os dias ele tem algo a ver com a sua jurema, com os seus mestres. E no pé do mestre pedir conselho, obter resposta. Pode não vir no ouvido ou na cabeça, mas amanhã você terá a resposta daquilo que perguntou. Entende? A jurema é a religião, talvez, incluindo a Umbanda, que mais estão próximas do ser humano. Entendeu, moço? Jurema é uma ciência fina. Uma ciência fina? Fina. Vem do caboclo, vem do negro e vem do europeu. Nossa. Essa é a ciência da jurema. Olha aí. Entendeu? Entendi. É isso aí. Graças a Deus. O senhor citou um pouco, às vezes é preciso colocar o discípulo no lugar. Às vezes é assim. Como é que é essa relação entre o mestre e o discípulo na jurema? Se for aquele discípulo mestre, ele falará com o seu mestre. Como aquele pai que trouxe ele à terra. Porque o mestre se transforma no pai daquele ser que ele está carregando e que o carrega. Entendeu? A ligação é um pai, é uma mãe, é a confiança. É a fé. Acima de tudo, a fé. Porque sem a fé, nada se faz nesse mundo. Experiência sem fé é só prática. Agora, experiência com fé é prática aplicada com o ritualismo que deve ser. Então, daquele discípulo que não sai do ritualismo, que ele aceita aquilo que o mestre diz, pode ter a certeza que ele está caminhando no passo justo e no passo certo. Entendeu? A relação é essa. Um pai, um filho, uma família de sangue e espiritual. Entendeu? Porque não vou divulgar, mas lhe vou dizer uma coisa. É importante que nessa ritualística, aquilo que o mestre come no assentamento, o discípulo bebe. que ele comece a comer e bebe, o discípulo bebe. Ah. Entendeu? Para que aquilo seja mais como uma união de espírito com espírito, mas de espíritos encarnados com espírito encarnado. Porque quando o mestre faz isso, quando o mestre se acosta, olha meu nego que eu lhe vou dizer, caboclo. A coisa vira séria. Porque quando se acosta, acosta. E a gente não tem para brincar. A gente tem para trabalhar. Discípulo que quer trabalhar, tem que andar sob a ordem. A ordem de Tupã, a ordem de Deus, sobre todos os nomes que for. Mas você quer andar, seguir, arrisca o ritualismo, arrisca a organização das coisas, principalmente de sua casa, de seus afilhados, se ele for também padrinho. É muita responsabilidade, irmãos. Às vezes a coisa ela vira assim do dia a dia. Parece que está sempre a mesma coisa, mas não é não. Não é. Não é. Não é. Não existe um dia igual ao outro. Na Jurema. Na vida humana. Também. Porque a gente trabalha com o ser humano. Mas quando se der a troca, a gente possa ter o ser humano como mestre da gente. E a gente encarnado. Troca? Que troca? Troca? Quando houver a troca. Qual troca? Porque é assim, hoje eu sou mestre aqui, meu cavalo está encarnado e amanhã meu cavalo vira espírito e eu viro um ser que vem no corpo, na matéria, fazer o trabalho da continuidade. A Jurema, ela mudou muito aqui em Portugal. Mas há coisas que não mudou nunca. Essa não pode mudar. Entendeu? Sim. Claro. Quando alguém diz, mestre, que o mestre de Jurema não encarna mais, não precisa, o que o mestre ensina a respeito disso? Olhe, senhor moço, eu falo com as palavras do Cristo. Muitos são os mistérios de Deus que estão encerrados no universo. Quando o mestre deixa de reencarnar, é nunca. É nunca? É nunca. Ele passa a explicar por que, senhor moço. Sim. E veja no caboclo que você vai entender exatamente o ponto onde eu quero chegar. Se a gente é mestre até que o último homem esteja na terra. Enquanto ele não sair, a gente não se leva. Podemos ser mestre já de uma qualidade espiritual muito aproveitada. Ah, nunca seremos mais que ninguém. Até que o homem esteja na terra, até que exista a expiação, até que exista a dor, cabe ao mestre de Jurema, o caboclo, o Exu, a Pombogira, a mestre, a caboclo, cabe a eles permanecer no mundo amando do Cristo. Ninguém. Agora eu vou me desassociar da terceira dimensão para me associar a uma quarta e depois da quarta já me desassociei e vou passar para uma quinta. Eu não preciso de uma quinta, já tenho a Jurema que me dá tudo, não é assim? É uma brincadeira, não é assim? Porque a gente também tem que brincar. Então veja uma coisa, senhor moço. Sim. Jamais eu e outros espíritos, igual a gente da Jurema, se afasta da Jurema porque evoluiu. Ah. O espírito pode não descer mais, somos. É. Mas ele tem sempre ligação com a Jurema. Tem sempre ligação com os outros mestres. O trabalho designado no dia a dia para que se possa fazer. Porque quando esse espírito não deixa na Terra, eles têm no astral, tem uma cidade para cuidar. Tem um centro hospitalar para cuidar. Portanto, eles não, por muito superior que seja, eles têm que fazer aquilo, fazer cumprir a lei. E a lei diz, ama o próximo como a si mesmo. Se é para isso, apesar do espírito não descer, porque já entrou numa evolução, essa evolução apenas significa que o espírito está competente para começar agora a tomar conta de uma mansão espiritual, de um centro hospitalar, de uma casa de socorro, está pronto a ensinar outros espíritos para entrar na sua vibração, está pronto a ensinar outros espíritos que vão chegando agora das zonas mais densas da Terra, que vão chegando e que se vão aprimorando e fazendo o trabalho que lhe é ensinado. A mais mestre do Jurema, entre o céu e a terra, do que aqueles que vêm aqui se manifestar. Porque o mestre Jurema é aquele que cumpre a sua obrigação. Independentemente de estar evoluído ou não, isso não significa que ele se desprenda do ser humano. Ele está ocupado com outra coisa no astral. Só isso. Entendeu? Só isso, mais nada. Claro. O que que soma a evolução de um mestre? São as ações dele enquanto ele trabalha num aparelho mediúnico? Mas você já fez essa pergunta a vários espíritos, principalmente a pessoas velhos, e acabou. Sim, sim. E eu lhe respondo com aquilo que eles dizem. É as ações que a gente tem. É o amor que a gente espalha. Às vezes até a rigidez. Com um certo pesar no coração. A rigidez? Isso daí. Um certo pesar. Mas é assim a lei. É assim a instrução. Quando uma pessoa não leva aquilo na seriedade, nós levamos aquilo na brincadeira e ele aprende na brincadeira as suas desatenções sobre o estudo. Entendeu? E veja, melhor que isso, estudo, da ação que o mestre pratica com o seu discípulo, lhe dando oportunidade de estudar, isso é uma ação benemérita. Porque está compartilhando uma coisa que sabe com o outro. Assim faz a Jurema, assim faz a Umbanda, assim faz o Candomblé, assim faz o Espiritismo, assim faz tudo aquilo que compartilha da ideologia, da misericórdia, da bondade e do amor. Entendeu? Sim. Bem assim. Claro. Um discípulo de Jurema, ele precisa incorporar e trabalhar com um mestre para evoluir? Não. Não precisa disso, não. Apesar de que nos cultos, tanto afro-brasileiro como amero-índio, então, por exemplo, na Umbanda, na Quimbanda e na Jurema, a mediunidade mais ativa, sem sombra de dúvida, é a incorporação. Mas hoje em dia já aparece dentro da Jurema Sagrada pessoas que estão escrevendo, pessoas que estão trabalhando em terapias alternativas e que já começam a receber do mestre. A mestre, olha o que eu vou dizer, a mestre que entra dentro dessas energias do reiki para ajudar os terapeutas que são seus cavalos na energia e não precisa incorporar. O homem, quando ele consegue utilizar todos os seus sentidos, utiliza eles na normalidade humana, na troca de conversação nessa sociedade, o médico ele é observador de tudo. O homem está observando tudo, tem o sentido saber. Nas partes espiritual, é de semelhante forma, igual. Por quê? Porque o homem que tem todos os sentidos despertos para o espírito vai escolher, às vezes, nem a incorporação. Às vezes tem mais a terceira visão. Às vezes tem mais a telepatia. Às vezes tem mais o canto. Porque a médium, dentro da jurema sagrada, que está preparado para cantar e trazer as vibrações na Terra. Olha. Olha o que eu estou dizendo. Trazer as vibrações em pouco tempo. E assim, meu amigo? Claro. Até no fazer os passes, o médium tem que ser preparado. Perdão. Tem que haver estudo nosso. Tem que haver estudo. Se a gente sabe que outras doutrinas têm os passes, pois a gente pode aprender o porquê de fazer isto. Não é assim, sim. Pode aprender. Ou porque da bengala que hoje não estou sendo para ele. Mas mais. A bengala bater no chão. Isso também é. E as pessoas não sabem o porquê disso. A defumação com as pelantas que eu fumo. Então veja, o médium pode ser aproveitado em muitas coisas, desde que estude. Que saiba da voz aquilo que faz. Certo. Aprende outras coisas ligadas com o ocultismo e ele vai lá saber por que existe o triângulo, por que existe a Sede de Davi, o pentagrama, não é porque que ele existe invertido e não invertido. Tudo tem uma ciência, moço. Tudo tem uma ciência. E pode haver alguém dentro da jurema que pode não receber a entidade espiritual, mas cabe a ele a extração do nível de cultura que a jurema tem que ter. E não estou aqui falando de uma jurema que é lutar pelos direitos dela. Não estou falando disso, porque a jurema não precisa de lutar por seus direitos, que ela já os tem, entendeu? A gente já tem o seu direito na Terra. Aquele que guerreia, vai guerrear com essas coisas, não está guerreando pela jurema, está guerreando pela guerra que está levando para o próximo. Nossa! Veja uma coisa. Não está fazendo a paz que a jurema prega. A jurema é paz, meu amigo. Ah. A jurema e a Umbanda são injustiçadas, se você me permitir. Sim. São injustiçadas de tal forma que as próprias pessoas, elas são culpadas. Sim. São culpadas? Claro. Os praticantes, né? Os praticantes veem uma coisa. Se o outro vai lá e está porreta em cima lá do umbandista, o umbandista não tem que reagir, nem o juramento não tem que reagir. Tem que reagir. Não tem que reagir. É levar a paz. Porque ele tem que ser aquele que, em primeiro lugar, diz assim, as ações maléficas dos outros na minha casa não entram e eu não vou ser o médio condutor da agressividade, do ciúme, da inveja e dessas coisas. Eita, merda! Olha aí, essa não é. É assim que tem que ser. Sim. Porque quando um culto se sente injustiçado, o homem que pensa, bem, o culto não se sente injuriado, ignorado. Difamado, não sente nada. Porque né, nos tempos mais difíceis são quando as casas de jurema e as casas de Umbanda enchem mais. Enche mais. Enche mais, porque estão mais necessitados. os outros fazem lá na casa deles, olha daí, que não seja problema. Que não seja problema da sua casa. Porque a sua casa você se dirige com amor. Você não tem que estar julgando o outro só porque ele desiste de vós. Mas você tem que ser a voz da sinceridade e do amor. Porque quando uma língua diz mais daquilo que é, acaba por queimar. Olha aí. Então a pessoa que pratica o amor e a bondade vira uma serpente. Eita. Olha aí. É que tá que coisa negra, não é, moço? Sim. Não respostar. Não entrar naquela coisa. Não responder? Não repostar. Ah, que é isso, mestre? Repostar, como é que vocês dizem isso aqui? É não responder a uma agressão. Olha. Não responder a uma agressão. A não violência, como eu falava Gandhi. Porque a não violência acaba por cansar o outro. Cansar. Claro. Se o governo inglês se cansou de Gandhi, por que um homem não se pode cansar de tanto bater na jurema quanto na umbanda? Claro, se recebe só amor de volta. Aquele que não responde à agressividade do outro, olha lá o que ele está praticando, camarada. Está praticando uma lei de Buda e ele é juremelho. Não é assim? Sim. Ter a obsessão só das coisas que são boas. As coisas que incentivam o ego das religiões, esqueça. Esqueça. O ego da religião é a violência. O ego da religião é responder ao outro aquilo que devia estar calado. Fanatismo. Fanatismo. Entendeu? Agora, para eu, todos os homens são iguais. O que hoje agride, amanhã está pedindo ajuda na minha porta. Claro. A pessoa quer resolver tudo logo e a gente diz, dentro da sabedoria da jurema, devagar. Deixe que o tempo certo está vindo e ele vem com o seu próprio pé. Não pelo teu pé. Entendeu? Vem pelo seu próprio pé, não pelo teu pé. Porque quando as pessoas elas querem dar o melhor, elas não. E aí existem muitos juremelhos que evitam entrar em guerra. Evitam entrar em guerra. Porque quando o juremelho entra em guerra para tentar valorizar a sua religião, ele é o primeiro a estar desvalorizando. É o primeiro, por isso você tem guerra. Se a sua religião tem mesmo valor real, não, o juremelho nem sequer se preocupa. Porque onde ele acimentar o mestre, é ali que o mestre responde. Aonde ela acimenta o caboclo, é ali que o caboclo responde. Aí onde ela acimenta o Exu e a Pombogira, é ali que o Exu e a Pombogira se manifesta. E onde se manifesta num sítio, numa casa de trabalho, não tem tempo. Numa casa de trabalho, não tem tempo para ociosidade. Não dá tempo para pensar em guerra alguma. Você está alguém com guerra de vossa mercê. Você é alguém que não gosta de vossa mercê. Não tem tempo para isso, moço. Tem Exu para cuidar. Tem os animais de Exu, dos animais do mestre, do caboclo para cuidar. Em vez de estar cuidando das religiões alheias, cuide da sua religião cuidando dos animais. E o povo diz, mas eu não tenho sítio onde criar animais. Porque você está vivendo em guerra. E onde começa o primeiro desajuste das guerras externas? são as guerras do coração. Às vezes um coração, quando se sente triste, não tem vontade para caminhar direito. Então começa fazendo implicação com a vida do outro. Entendeu? Sim. Para mim, não existe aquilo que todo mundo fala, que todo mundo diz, que todo mundo critica. Na Jurema, na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda, ninguém quer isso. Porque o autor da vida, ele gerou vida. E deu aos espíritos a capacidade de escolher aquilo que eles quiserem. Aquilo que eles quiserem ser. Para mim não existe homossexualidade. Uhum. Não existe. Para mim existem duas pessoas que se amam e que estão juntas. Veja uma coisa, é como uma velhinha tem um cão em casa. A velhinha diz que ama o cão. O cão morre, ela chora. O amor é igual. Quando é amor, é amor. As pessoas, duas mulheres e dois homens se juntam. Para quê? Para estar brincando? Não, para ter uma vida. E as palavras, às vezes, que são criadas pela maldade, é que põem vidas destroçadas. Entendeu? E muito coração de muito mandista, de muito juremeiro, tem muito evangélico, tem muito cristão. É porque as religiões nada tem a ver com isso. E as pessoas põem sempre a religião no caminho disso. Quando então as pessoas do mesmo sexo se gostam, eles têm o direito pela sociedade. Eles fazem um contrato, como faz qualquer ser, um contrato para beneficiar daquilo que está no sistema, impregnado no sistema, entendeu? Sim. Se isso acontecer assim, todo mundo tem direito. É. E ninguém tem direito a interferir em nada. Porque todo mundo é homem, todo mundo é mulher. E me desculpem aqueles que não gostam de se vestir de mulher, são os latino-maço. E quando é o carnaval, todo mundo está vestido. Não sei por que isso acontece. O senhor diz isso, não gosta de se vestir num culto, por exemplo, culto sagrado de uma Jurema, de uma Umbanda, do Candomblé, do Orixá. Quando o espírito está vestindo, eu tenho uma túnica, como você, mas você pode ver. Tem uma túnica. Mas o médium está incorporado e veste uma saia, e está com a sua, o povo gira com a sua mesa, qual é o problema disso? O que o homem vai virar por isso? Me diga. É. São rancores de uma sociedade que só põe defeito nas coisas. Só põe defeito? Nas coisas. E tudo aquilo que o ser humano não entende, põe defeito. Julga pela capa. Isso daí. Não se dá o trabalho de estudar o que se passa ali, qual é o fenômeno que está ali. E seria então um complexo de inferioridade. Sempre é. Claro. Sempre é. Por que, que eu não sou capaz e o outro é capaz? Porque o outro tem espírito lá. E ele não tem. É. Você me entende? Entendo. Agora, na casa de cada um faça o que quiser. O que quiser. Ô, mestre, eu vou abrir um parênteses só, fazer uma pergunta para o senhor. Ali. Acredita-se que os espíritos da Jurema são muito respeitosos dos valores mais tradicionais. Certo. Certo. Que vê, por exemplo, uma homossexualidade como uma descaração, uma safadeza, que gosta de chegar a vestir uma roupa alinhada e aí chega com um mestre, chega com uma roupa de uma mulher, ele já fica alterado em termos de dizer onde já se viu isso, me dá uma roupa de mulher. Então, nota-se às vezes no comportamento dos mestres esse respeito um pouco mais ostensivo no que se refere às tradições. E aí o senhor traz essa ideia da homossexualidade. Explica para os juremeiros que possam estar assistindo como é que funciona isso e por que, que não há contradição no que o senhor falou. Olha, em primeiro lugar, a última coisa que eu falei com você, que foi o seguinte. Cada um faz na sua casa aquilo que bem entender. Isso. Desde que haja amor, respeito, desde que haja certeza daquilo que se faz, desde que se cuide desde o Exu ao mestre. Meu amigo, olha o que eu vou dizer. A tradição manda amar, não manda julgar. Não. Como a tradição manda amar, o mestre faz o seguinte, o mestre aqui, não sou detentor do meu cavalo. Vários espíritos são. E cada um veste a roupa que está necessária para o seu trabalho. Sem julgar seja o que for. Porque a tradição da Jurema, aquilo que pensa que o mestre é macho, que está ali, mestre que é macho não julga. Mestre que é macho só é macho para não cair e para não fazer cair a casa. Entendeu? Se eu vir lá um homem vestido de mulher, eu chego lá e cumprimento ele. Não, mas se o senhor virar no seu aparelho, ele tiver vestido, acabou de trabalhar com uma mestra, e aí qual que seria a sua reação? Normal. Tira a roupa, pô, põe outro. Tira a roupa, vai pro outro. Isso. Que é normalmente aquilo que acontece. Quando, olha, eu vou dizer, quando dá tempo. Quando dá tempo. Porque pode haver uma situação que não tem tempo. Uma situação de SOS, como o meu cavalo fala, que é... Vai lá, deixa vestido como tiver, vai lá tirar aquilo, ninguém vê, ninguém precisa saber. E o trabalho se fez e o mestre, a mestra que estava subiu, o mestre disse, o mestre subiu logo e a mestra subiu novamente. Essa coisa de que pode e que não pode, cada juremeiro responde pela sua casa. Cada um. A gente espírito cabe aceitar a tradição da Jurema. Veja uma coisa, o meu cavalo pela primeira vez aparece para vós com essa roupa. E foi uma senhora que ele gostava muito, que lhe ofereceu. É um cavalo pôs, porque gosta. É uma túnica, tal como o hindu veste a túnica dele. Tal como o africano veste a túnica dele. E com cultura, ninguém pode brincar. Cultura é uma coisa muito forte, está enraizada no povo. Veja uma coisa, o ser humano mete coisinha na cabeça também, não é? O hebreu mete coisinha aqui assim atrás, para se proteger da negatividade. Em todas as religiões há sempre aquela coisinha assim. A gente bebe e fuma. Esse meu copo podia dar por uma semana. Foi excessivo o vinho. Entendeu? Dá por uma semana para mim. Mas existem espíritos que bebem bem. Mas isso não eles dirão. Eu não terei mais valor do que eles. Porque eles têm a sua vibração de ação, o seu campo de ação. Pode estar muito mais dentro e necessitar daquela bebida. Se eu aprender a não julgar essas coisas, eu aprendi a não julgar ninguém. Já avancei bastante. Olha aí. Não estou aí preocupado. Não estou preocupado se a jurema cresce, se a jurema não cresce. As coisas que crescem têm que cair em boa terra. Tem que cair em boa terra, porque se não cair, pode crescer, mas logo vai cair, porque não tem raiz. Assim você entende? O mestre é tradicional. Tradicional no amor, tradicional na lei, tradicional no amparo, tradicional tudo. Agora, tradição humana não é chamada para a Jurema. Não é? Chamada para dentro da Jurema. Ah, claro. Porque o mestre não está vibrando com situações humanas. O mestre aconselha normalmente até você atuar de outra forma, ter outro comportamento para sair daquela complicação que se meteu. Claro, claro. Entendeu, moço? Sim. O mestre? Fale. Ah, quando se fala de diferentes religiões, de que deve-se praticar a união sem a fusão, para manter os valores individuais de cada uma, tão forte quanto são, tão forte quanto foram criados. Daí o mestre diz assim, se o médium aprendeu um reiki, se o médium aprendeu, o senhor não falou, por que não colocar a cromoterapia, se aprendeu um passe, isso o senhor falou, por que não se servir daquele conhecimento? Porque já que ele conseguiu, por que não utilizar? Então, às vezes, tem um juremeiro ou um religioso mais ortodoxo que diz assim, é esse tipo de coisa que não pode acontecer. Trazer para o meu culto coisa dos outros e melar e estragar a pureza, não doutrinária, mas da tradição. Se alguém pensou isso, mestre, como que o senhor já traz a clareza para o pensamento dessa pessoa a respeito do seu discurso nesse assunto? É tão valoroso que o mestre diz como aquele que busca. Porque aquele que busca, busca para si. Sim. Eu tenho a certeza que esses mestres mais ortodoxos, mais antigos, que também colocaram coisas de outras coisas dentro da sua religião. Os encarnados, o senhor diz. Os encarnados. Isso. Porque você veja muita coisa do candomblé, né, Jurema? Ah, é? Muita coisa. Muita coisa, amigo. Muita coisa. Uhum. Porque quem trouxe aquilo foi Exu. Quem trouxe aquilo foi Exu. É Exu Cartiço, tudo bem. Mas Exu Cartiço responde uma força maior. Entendeu? Uma força maior. Agora, se é um filho que está ligado dentro da Jurema, e que vai para ti, e que vai levar a Jurema para fazer um workshop, está errado. Porque a Jurema, ela se experiencia no terreno, na casa de Jurema. Vocês entendem? Meu cavalo faz workshop de Jurema, não faz curso de Jurema. Porque é aqui que ele tem que vivenciar as coisas, é junto com os mestres. Agora, isso é uma coisa diferente da outra que você me perguntou. Isso. Se uma pessoa, ela é juremeira e vai agregar o desconhecimento, é natural, é a coisa mais natural que existe, é o seguinte, irmãos, é que a pessoa comece a pôr um pouquinho de tempero daquilo que trouxe dentro da Jurema. O meu cavalo, olha o que o meu cavalo fez. Ele, lá, o reiki que ele fez, ele ativou a gente todos dentro dessa energia. A gente todos? Ah, todos os mestres, todos os caboclos, todo o Exu dele. Ah. Então agora esses espíritos, como eu sou mestre de reiki. Ah, olha. Mas isso tem alguma coisa que vai tirar a Jurema? Não, senhor. Não. Tem nada, não tira nada. Não. Não tira. Não tira. É mais uma ferramenta que o mestre tem quando for trabalhar através daquele portal. Olha, olha lá. Uhum. Olha o que ele vou dizer, senhor moço. Eita, que coisa. Eita, mé. Olha o que ele vou dizer. Se um homem chegar junto do jurimeiro, ou do mestre, e diz, eu estou preso na vida, eu sou homossexual, ninguém me aceita. E geralmente diz, não, meu filho, você aqui é bem recebido, fica aí, convive com seus irmãos. Você aqui é o quê? É bem recebido, conviva aí com seus irmãos. O que que pode chegar um reikiano, um geralmente que foi tirar a reiki, e dizer, meu mestre, eu estou triste porque eu acho que cometi um crime. Mas o que foi, meu filho? Fala. É que eu tirei reiki. Oh, meu filho, não sabe o que com isso. Vai para ali para perto dos seus irmãos. Tem que ser igualdade para todos. Para todos. Porque dor é dor. E quando dói, meu amigo, seja em qualquer parte do corpo ou do espírito, ou o espírito geme, ou o homem geme de dor. E o que puder vir para ajudar? Olha, tá aí, que problema tem? Nenhum. É. Porque Deus, ele dividiu as coisas. Não deu uma verdade a uma só casa, meu amigo. Todas as casas juntas formam uma verdade. A Jurema parece um culto dividido. Um culto sempre dividido, porque o Jurema está ali, tem metido na casa do outro, porque o Jurema é assim, é. Se perdem também por essas coisas. Porque Jurema, quando ela é praticada, seja aplicada de uma forma, o outro é sempre Jurema. O outro pode não ter conhecido aquele sistema de Jurema, mas não obriga ele a dizer mal do trabalho que ele está assistindo. Veja uma coisa, senhor moço. A Jurema dos antigos já não existe. Não existe, não. Por quê, mestre? Porque os antigos agora têm costume de tirar fotografia e pôr no Facebook. Não. O Jurema antigo não pode, não é assim? Não pode. Claro. Meu amigo, a humanidade está com o pensamento de novelo de lã. De não? Novelo de lã. Daí. Enrolado? Enrolado. E não pode ser feito assim. Ai. Mas aparece logo o mestre bem vestido e vem no Facebook. Nossa. Você... Onde é que está a tradição? Há uma inconsistência ali. Você entende? Ah. Onde é que está a tradição? Que tudo era feito no oculto, moço. Tudo era feito no oculto e assim que seja, eita, mestre. Assim que seja. Porque ninguém, antigamente, tirava as fotografias e punha no jornal. Era uma coisa séria, entendeu? Agora, o médio Jurema, mas antigo já perdeu a capacidade de estar julgando o outro que é mais novo. Porque tem tanto direito um, como direito tem o outro. Sim, senhor. Você me entende? Sim, senhor. É assim. Nossa. Se assim não funcionar, se os direitos não estiverem bem espalhados, deixa de ser uma Jurema para passar a ser outra coisa. Quando alguém quer dizer, não, aqui ele está fazendo isso, olhe para si. Não. Olhe para si. Claro. Veja o que há na internet. Quantos juremeiros você já falou? Olha. Quantos? Bem pouco. Pergunta o que se passa, que o seu coração lhe irá responder certamente. O que se passa em termos, por que que eu falei com bem pouco? Isso daí. Entendi. Claro. Você entende? Sim. Porque o Jeremeiro ainda tem uma coisa que é... Olha, vamos falar mais de mim, mas que coisa que assim seja, que puta que pariu. Olha, que... Nossa, assim. Já me deu um feitiço do diabo. Feitiço? Um feitiço do diabo. É, o trabalho dele é valoroso. O trabalho do outro já não é tanto. Ai. Às vezes não é tanto o espírito que diz que não quer ou não quer, é o médium, para se valorizar. Depois espalha a palavra só no bairrinho dele. Só entra três casas assim que ele fica conhecido como foi aquele que não quis fazer o diálogo de luz, porque os seus espíritos não quiseram. Nossa. Não há espírito que rejeita, irmãos. O trabalho que eu faço, o diálogo com os espíritos. Não há espírito que rejeita. Porque se diálogo com os espíritos da Jurema também estão aí. Oh, pois é, mestre. Olha, tá aí. Se é uma reunião que quis ensino astral, a Jurema também participa. Participa e tem muita coisa bonita para mostrar. Olha, mas é uma coisa que o Jurema gosta mais de ter no bolso do que repartir, trazer a outra pessoa. Ai. Dizendo assim, venha que ele paga a viagem, você tem a sala e você vai fazer o trabalho. Isso. Pouco Jurema faz isso. O senhor diz, tem condição e não faz. E não faz. Por quê? E não quer tirar do bolso. Ah. Entendeu? Porque o trabalho dele é melhor que o dos outros. E assim não pode acontecer, só nós. Porque a ideia do trabalho é mostrar o conhecimento que vocês têm, né? E ajudar a humanidade. E quando é que ele sai esse conhecimento? Nunca. Ah, não sai por causa dessa atitude? Dessas atitudes. E também não quer se expor, mestre. O senhor acha que é correto ter o medo de se expor? Se é correto ou incorreto, é coisa da humanidade. É do homem. É da homem que é do homem. Claro. Não é assim? Sim. Mas Juremeiro, ele tem, não pode andar aí na política. Não pode andar na política. Que tem porque ali... ele se expõe. Na televisão reivindicando os direitos da Jurema, por que ele não fala aí com o seu aparelho que você tem, aí no seu trabalho de algo com os espíritos? Pergunte a eles. Talvez se eles aparecerem, o seu trabalho fica muito famoso porque ele é muito famoso. Não se preocupe com isso, os famosos, os famosos. Eu não tenho como vossa mercê. E olha que aquelas pessoas que meu cavalo falou seriam pessoas certas. Entendi. Porque vocês no astral conversam e sabem que a Jurema tem muito que ensinar à humanidade também. A Jurema tem muito que defender a Umbanda. Uhum. Entendeu? Se juntar na Umbanda e defender ela também. Entendeu? Porque andar atrás de coisas que são escritos, o que está escrito às vezes... Andaram quem? Ah, uma outra história daí. Deixa lá. Uma outra história daí. Outra magia por causa de umas palavras. E as palavras do Cristo, de Jesus, Senhor bendito dos nossos caminhos, que assim seja. Olha, ninguém se aplica nisso. Porque se a pessoa se aplicar nisso, a pessoa sabe aquilo que pode fazer e aquilo que não pode fazer. Certo. E muitos estão fazendo aquilo que Cristo fez e não aquilo que Cristo disse que deveria fazer o homem. Certo. Façam aquilo que eu digo e não aquilo que eu fiz. Posso me sentir? Sim. A Jurema é muito uma coisa muito fina, uma coisa muito certa, irmãos. Muito fina, muito séria. Muito séria, muito séria. Certa sim, também. Sim. Claro. Muito cheia de luz, tal como a Umbanda. Tal como a Umbanda. E quando o mestre diz assim, o juremeiro não pode ficar de política, porque sabe a força que a Jurema tem e que não tem nada feio para esconder. Não tem nada feio. Claro. O feio que há, ou que possa existir, tem que ver o conhecimento dos seus alunos para eles aprender o que pode fazer e o que não pode fazer. É o discípulo da Jurema. Discípulo da Jurema. Que o mestre, ou seja, o mestre juremeiro. Esse aí, olha que bom que era haver uma troca. Oh. Entre meu cavalo e outros cavalos de Umbanda, oh. Tucano, conhecimento. Sim. Venha um dia de um bandacá, falar, cantar e a gente tudo dança. Na casa? Na casa, sim. Claro. Mas ninguém quer. Oh, mestre. Ninguém quer. Porque as pessoas tratam os outros como se fossem gato deles. Você entendeu? É. Ô, mestre, a gente está se aproximando dos minutos finais. Sim. O que que o mestre mais gosta de ver num discípulo de Jurema? Meu discípulo. É. Depois eu vou perguntar também no mestre Jurema, mas vamos começar pelo discípulo. Gosto de ver ela crescer. Praticante da Jurema. Isso. Desenvolve ali dentro a mediunidade. É, isso, isso. Meu cavalo diz uma coisa que pra mim me satisfaz muito. Não faz comigo. Ah, eu me importo. Não faz o quê? Não faz comigo ele. Ah. Faz com trancar a rua. Ele diz, se eu trancar a rua, me guarde nas horas mais aflitivas. E não deixe que a minha mente se desvincule do altar sagrado da Jurema. Que o Senhor me ajude sempre a estar concentrado nesse altar. Que o Senhor me ajude a estar sempre concentrado nesse altar. Olha aí. Olha aí. O que mais se pode pedir? Há outras coisas, mas essas coisas vêm com o tempo. Claro. Porque ninguém pode caminhar num pé só. Tem que caminhar certo com dois pés. É, então, o que o senhor gosta de ver no discípulo da Jurema é essa reverência do sagrado na comunicação com seus guias. Olha aí. Entendeu? Certo. Claro. E o que, que o mestre mais gosta de ver num juremeiro que já está à frente de uma casa e tem toda essa responsabilidade? Ou numa juremeira? Porque eu gosto de ver nos espíritos. Não. Nos diria. Ah, desculpa. Porque eu gosto de ver nos espíritos. Sim, pois não. Gosto de ver nos homens. Ah. Porque não é diferente. São iguais. Eu gosto de ver uma pessoa que está em sua casa manifestar todo o seu sagrado. Uhum. A favor da sociedade humana. Com a sociedade espiritual. Não. Eu gosto de ver isso. E quem sabe por onde anda, nunca se perde. Claro. Nunca esqueça disso. Sim. Palavras do Espírito chamado Maria Farrapo. Ah. Maria Farrapo, uma mestra aí boa. Mas olhe. A satisfação que é de estar falando com você, mestre. Toda a minha, mestre. É muito grande. Muito grande. Porque há pessoas que não são de religião nenhuma e não precisa. Porque se comporta bem em todas elas. Entendeu? Isso é uma coisa que é mérito seu. Graças a Deus. Mérito do seu trabalho, do seu estudo e das horas de sacrifício que você me cede. Entendeu? Porque não é só gravar. Não é. Não é fácil. Que nas noites aí que você me cede passa, há sempre almas bonitas apoiando você me cede. O seu trabalho. Graças a Deus. E quando o Espírito vê isso, meu amigo, esforço, dedicação. É isso. O Espírito não trava a caminhar ninguém. Quantas pessoas caminham pelos seus pés, sempre ficar os pés nos outros. Quando eu vi tanta injúria com um trabalho que é feito com amor, até podia nem ser feito com amor, mas com seriedade. Sim. Entendeu? Oh, meu amigo. Isso é mérito seu. De ouvir coisas que às vezes não está certo. E que você se cala e diz aquela palavra que é o seu mantra. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso aí. Foi uma satisfação estar aqui com vossa mercê. Uma honra, mestre. Honra é de minha parte. De pode ter a certeza que é de minha parte. Porque hoje lhe falei mais um pouquinho. Mais um pouco. Para o próximo ano que vossa mercê vier cá, porque há de vir sim. É sim, mestre. Vai vir sim. Que assim seja. Ah, pode ter a certeza que a Jurema Sagrada vai ajudar. Olha a Jurema Sagrada. Olha aí. E a Umbanda e o Candomblé vai ajudar você. Graças. Olha para isso. Porque quem deixa saudades, volta muito depressa para matar as saudades a quem tem. É assim, oh. Você. Não é assim? Graças. Olha daí. E foi um prazer, será um prazer no futuro falar com você, mercê, para você, mercê, dar caminho mais rápido às nossas palavras. Porque uma parte da humanidade parece surda. Oh. E quando vê essas coisas, quando ouve, por pouquinho que possa ver, já é muito grande já na é sua muito... caminhada espiritual. Fiquem em paz, que Deus ilumine vosso mercê, que a Jurema Sagrada ilumine vosso mercê, que os seus guias, sejam eles quem for, que abram esse caminho de luta, de trabalho, que lhe dê sustentabilidade para que você um dia desse possa ter o seu sonho concretizado. Fique com Deus todo e ai, tá que me vou! Salve, mestre! Salve, mestre! Graças a Deus! Eita, mestre! Mestre Juremeiro Henrique Yoshiri? Sim. Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Como é que o senhor está se sentindo agora, depois desse trabalho com o mestre? Está-nos sempre a felicidade, um bem-estar. Está-nos sempre conselhos que não são dados verbalmente, são dados pela mente do mestre e ficam colocados na nossa mente. Né? E tentar sempre fazer aquilo que lá está para que todos nos possamos estar bem, né? Para que tudo possa correr bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Ô Henrique, o que, que você acha que pode ser feito, e eu vejo que você também investe muito nesse esforço, para que haja essa união entre os cultos religiosos, mas sobretudo os afro-brasileiros e ameríndios? Veja que há necessidade de novas espiritualidades abrirem portas, ou que se abram portas para novas espiritualidades, porque existem outras que estão a progredir muito rápido. Uhum. E que nem sempre aquela progressão significa algo de bom para os homens. Uhum. Então, os cultos, tanto da Jurema quanto da Umbanda, que é Dom Black, Umbanda, Pagilância e outros, xamanismo, são muito sagrados, são coisas de muita terra, muito, muito amorosas, ensinam-nos a fazer coisas que nós, no dia-a-dia, nos passa despercebido. Então, como são cultos assim, muito fortes e muito de unidade, e a única coisa que separa essa unidade, não é? Não é acabar com um banda, não é acabar com a Jurema, não. Cada culto no seu lugar, mas todos em prol de um só objetivo. Não é? E o Brasil abriu essa missão. Agora acaba a Jurema que está espalhada pelo mundo, a Umbanda que está espalhada pelo mundo, a esses dirigentes, incluindo a mim próprio, de se unirmos, darmos as mãos e podemos trocar conhecimento. Não é? Alguém vir à minha casa e eu ir à casa da outra pessoa, dar conhecimento e obter conhecimento. Isso é muito bom. É das melhores coisas nos ajuda a crescer neste mundo, não é? E quando nós tomamos a consciência dessa unidade, nós vamos ver que todos falamos a mesma linguagem. Todos falamos. Tá certo, mestre. É isso. Uma frase que do seu coração, da sua experiência, definiria a Jurema. Jurema é... Para mim é o Evangelho do Cristo em ação, a cura. A Umbanda também. Enquanto o catecismo será a palavra, a Jurema e a Umbanda serão em ação, a ação de Jesus na cura aos enfermos, na dedicação às pessoas. Na cura aos enfermos, na dedicação às pessoas. Sim. Só isso. Se a gente fizer essas duas coisas, nós evoluímos mais rapidamente do que estarmos só a preocupar-nos connosco se estamos evoluídos ou se nós estamos evoluídos. Porque aí perdemos muito tempo, não é? É o verbo em atividade de serviço ao próximo. Isso. No conhecimento provindo do próprio Evangelho do Cristo. Isso. Ah. Porque é o livro com todas as religiões, principalmente ocidentais. Convergem, não é? É no Evangelho do Cristo. Não é? Sabermos isso também. Saber extrair o conhecimento e aplicá-lo. Porque os mestres, caboclos, Jesus e Pombegira são a prova de que eles praticam o Evangelho do Cristo em ação. É a mente crística ali atuando na liberdade do humano. Isso mesmo. Carnada, né? É. Uhum. Quantos já não foram as oportunidades e estão a ser dadas as oportunidades aos seres que às vezes têm falhas graves a níveis plantados contra a humanidade até. E a Umbanda, e a nossa rica Jurema, e o Candomblé, e a Quimbanda, são portas de acesso para aquela entidade que acaba de desencarnar, não sofrer e entrar logo numa linha, numa vibração espiritual, a cuidar de pessoas e de espíritos. Claro. Porque ajudando o próximo, a gente se ajuda. E nesta galáxia onde a gente estamos inseridos, eu chamo a galáxia da Fênix. Ah, é? Que renasce das cinzas. Sim. Então, essa galáxia da Fênix onde nós estamos é onde todos os seres que vêm à Terra se vão manifestar, ajudando outros seres. Claro. Um espírito que trabalha na Terra, um mestre que trabalha na Terra, não trabalha só efetivamente na Terra. Trabalha em Vênus, Mercúrio, Marte, Saturno, Urano, Netuno, Plutão e por aí fora, Perséfone, Vulcano, Antares, tudo. E nós pensamos tão pouquinho. Tão pequeno? É. Com o nosso mestre, porque vem com aquela pujança, pensamos que ele só faz as coisinhas aqui. Não. Que ele faz as coisas nesta galáxia da Fênix. Porque é aqui que nós temos que fazer um trabalho, não é? Aqui na nossa galáxia, auxiliar o próximo. É. A humanidade está tão espalhada por essa galáxia da Fênix, nem sempre. Tá certo. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado por esse tempo. Como é que chama aqui a sua casa? Casa de Jurema? Da Amealhada. Ah, no lugar que da a gente está aqui agora. Sim. Amealhada. Amealhada na zona de Coimbra. Entendi. É o lugar que a gente está. É. Mas o nome é do... O nome da casa. Da casa aqui. Dá um nome, querido. É a casa da Adnora. Do grupo da Adnora. Grupo Adnora, isso. Casa... Do grupo da Adnora. Adnora. Tá, que sim. Hoje a gente tá aqui visitando uma casa, né? Isso, sim. E por isso que daí o senhor já quis que o próprio dirigente da casa desse o nome. Isso, que ele tá te recebendo isso, aqui. Isso, tá. Ele é meu filho, não é meu escravo. Isso. A casa dele tem um nome que eu quero, é o nome do grupo, Arnaldo, que significa Aruanda. Oh. Não é? Aruanda ao contrário. Onde a gente faz os nossos estudos e onde nós praticamos o Ema. Que bonito. E a sua casa como é que chama? É a Casa de Ema Sagrada, ou Cabana Sagrada do Mestre Manuel Dalmeida. Graças a Deus. Sim. Então tá certo, muito obrigado. Todo aquele discípulo que não sai do ritualismo, que ele aceita aquilo que o mestre diz, uhum. Pode ter a certeza que ele está caminhando no passo justo e no passo certo. Jerema é uma ciência fina. Jerema é uma religião, uma filosofia de vida.